com vocês, Guindaste, 1, 2, 1! Aí, rapaziada! Demorou de chegar, diretamente da periferia, com vocês! Som de ladrão. Guindaste, 1, 2, 1!